Curtida da semana. E a nossa escolha de hoje do quadro Curtida da Semana, o nosso joinha, digamos assim, né, vai para um movimento que fez muito barulho não só nas redes sociais, mas na mídia como um todo e nas ruas aqui da cidade em prol da defesa das suas reivindicações. Estou falando do movimento Unila Resiste, criado para questionar a emenda apresentada pelo deputado federal Sérgio Souza, extinguindo a Unila, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, com sede aqui na cidade, para criar no lugar uma tal Universidade Federal do Oeste do Paraná, espalhada por cidades da região e não mais necessariamente com foco aqui na cidade, que sempre é bom lembrar, né, é fraca politicamente e está perdendo quase tudo para Cascavel. Até a delegacia da Receita Federal está correndo aí o risco de deixar de ter sua sede aqui em Foz, né, Foz ficaria apenas como uma subdivisão para passar então a ser concentrada lá na cidade cascavelense. Bom, na quinta-feira à noite o movimento lotou a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu durante a audiência pública para discutir a emenda do deputado federal Sérgio Souza. Sérgio Souza que não atendeu ao convite de também estar presente, né, alegando aí que retirou na terça-feira o assunto da pauta de discussões lá no Congresso. Portanto, pelo menos por enquanto, né, as discussões teriam sido encerradas. Mas vale lembrar que quando falamos desse assunto, né, da Unila, que Foz do Iguaçu só foi escolhida para ser sede de uma universidade federal pública e gratuita porque essa universidade é justamente a Unila, que precisa, né, estar numa cidade de fronteira por ter aí como um de seus principais objetivos a integração entre o Brasil e os demais países do continente. O link para curtir a fanpage do movimento Unila Resiste está sendo postado agora nas nossas redes sociais Transamérica Foz no Facebook e @Transamérica Foz no Twitter. Curta você também!